Ficheiro 90, página 731. Hangout. Com a abertura formal em francês, Dougal colocou-se na posição clássica do duelo, de lado em relação ao adversário, o braço da espada curvado, com a lâmina pronta, o braço de apoio erguido num arco gracioso, a mão pendendo do pulso, numa demonstração clara de não esconder nenhuma arma de reserva. A lâmina de Jamie cruzou-se com a de Dougal, o metal tocando-se com um silvo. Je suis prêt. Jamie olhou-me e pude ver um lampejo de humor atravessar-lhe o rosto. A resposta da praxe do duelista era o próprio lema do seu clã. Je suis prêt. Estou pronto. Por um instante achei que talvez não estivesse e soltei um gemido involuntário quando a espada de Dougal brilhou numa repentina estocada. Mas Jamie vira o início do movimento e quando a lâmina cruzou o ponto onde estivera, ele já se desviara. Em seguida, um rápido toque da lâmina e um contragolpe que fez com que as lâminas sibilassem ao longo da sua extensão. As duas espadas mantiveram-se unidas uma à outra à altura do punho, apenas por um segundo. Depois, os espadachins soltaram-se, deram um passo atrás, andaram em círculo e retornaram ao ataque. Com uma colisão e um toque, uma parada e uma estocada em terceira, Jamie ficou a um triz do quadril de Dougal, que habilidosamente deu uma guinada para o lado, com o fulgor do seu quilte verde. Uma parada, uma esquivada e um rápido toque para cima, que afastou a espada adversária para o lado e Dougal deu um passo em diante, forçando Jamie a recuar. Eu podia ver Dom Francisco de pé, do outro lado do pátio, com Charles Sheridan, o velho Tully Burdin e algumas outras pessoas. Um ligeiro sorriso curvava os lábios do espanhol, sob um bigode ralo e encerado. Mas eu não sabia dizer se por admiração pelos lutadores ou apenas por variação da sua habitualmente presunçosa expressão. Callum não podia ver-se em lado algum. Não me surpreendi. À parte da sua habitual relutância em aparecer em público, devia estar exausto da viagem até Edimburgo. Os espadachins, ambos brilhantes e ambos esquerdinos, tio e sobrinho, ofereciam uma hábil exibição. Um espetáculo ainda mais impressionante pelo facto de lutarem de acordo com as regras mais rigorosas do duelo francês, mas sem usar a espada curta, semelhante ao florete, que fazia parte do traje de um cavalheiro ou o sabre de um soldado. Em vez disso, ambos brandiam a espada de folha larga das terras altas, cada qual de 1 metro de aço temperado, com uma lâmina chata capaz de rachar a cabeça de um homem até ao pescoço. Manejavam as enormes armas com uma graciosidade e uma ironia não passíveis de ser imitadas por homens de menor porte. Vi Charles sussurrar ao ouvido de Dom Francisco e o espanhol abanar a cabeça, sem nunca tirar os olhos dos lampejos e dos estrépitos de confronto no pátio relevado. Equiparados na estatura e na agilidade, Jamie e o tio davam a sensação de se pretenderem matar. Dougal fora o instrutor de Jamie na arte da esgrima e já haviam lutado inúmeras vezes, costas contra costas, ombro a ombro. Cada um conhecia as subtilezas do estilo do outro tão bem quanto as suas, ou pelo menos eu assim o esperava. Dougal pressionou a sua vantagem com uma estocada dupla, forçando Jamie a recuar na direção do extremo do pátio. Jamie deu um passo rápido para o lado, desviando o corpo. Afastou a espada de Dougal com um toque. Em seguida, contra-atacou na direção oposta, com uma velocidade que fez a lâmina da sua espada perfurar o tecido da manga direita de Dougal. Ouviu-se o ruído esgarçado do tecido que se rasgava e uma tira de linho branco soltou-se, flutuando na brisa. Ah, belo golpe, senhor! Virei-me para ver quem falara e deparei-me com Lord Kilmarnock de pé junto ao meu ombro. Um homem sério, de rosto inexpressivo, com 30 e poucos anos, ele e o filho mais novo, Johnny, também residiam na ala dos hóspedes de Holyrood. O filho raramente se afastava do pai e eu olhei em volta à sua procura. Não tive de procurar muito longe. Ele estava de pé, do outro lado do pai, a boca ligeiramente aberta, observando a luta. O meu olhar captou um leve movimento do outro lado da pilastra. Fergus, os olhos negros fixos em Johnny, sem pestanejar. Carreguei a expressão e fitei-o ameaçadoramente. Johnny, um pouco arrogante por ser o herdeiro de Kilmarnock e ainda mais arrogante pelo seu privilégio de ir para a guerra com o pai aos 12 anos, tendia a querer mandar nos outros rapazes. Como é próprio da idade, a maior parte destes ou evitava Johnny ou esperava o momento propício quando este se afastasse da sombra protetora do pai. Fergus inscrevia-se claramente na segunda categoria. Ofendido com uma observação depreciativa de Johnny sobre chefes de gorro, que ele acertadamente interpretara como um insulto a Jamie, Fergus fora impedido à força de atacar Johnny no Jardim de Pedras alguns dias antes. Jamie aplicara-lhe um breve castigo físico e depois explicara a Fergus que, embora a lealdade fosse uma virtude admirável e altamente valorizada por quem a recebia, a burrice não o era. O rapaz é 2 anos mais velho que tu e bem mais forte, dissera ele, sacudindo delicadamente Fergus pelo ombro. Achas que me vais ajudar se te ferires numa briga? Há alturas em que se deve lutar sem medir as consequências, mas há outras em que se deve morder a língua e esperar pelo momento certo. Ne pétez plus haut que votre recul. Ouviste? Fergus assentiu, limpando o rosto molhado de lágrimas com a ponta da camisa. Mas eu tinha as minhas dúvidas se as palavras de Jamie teriam realmente alcançado o âmago do rapaz. Eu não gostava do olhar reflexivo que via agora naqueles grandes olhos negros e pensei que se Johnny fosse um pouco mais inteligente, se colocaria entre mim e o seu pai. Jamie dobrou ligeiramente um dos joelhos e deu um golpe cruel para cima, fazendo a lâmina de sua espada passar a zunir pela orelha de Dougle. O Mackenzie deu um salto para trás, momentaneamente surpreendido. Depois riu com um lampejo de dentes brancos e bateu a espada chata no topo da cabeça de Jamie, com um ruído oco e ressonante. Ouvi o som de aplausos vindos do outro lado da praça. A luta estava a degenerar, de um elegante duelo francês numa briga escocesa, e os espectadores divertiam-se imensamente. Lord Kilmarnock, também ouvindo os aplausos, olhou para o outro lado da praça e esboçou uma careta de desaprovação. Os conselheiros de Sua Alteza foram convocados para conhecer o espanhol, observou sarcasticamente. O Sullivan e o velho emperoado Tully Bardeen. Ele aconselha-se com Lord Elcho, Balmerino, Lochiel ou mesmo com a minha humilde pessoa? Era sem dúvida uma pergunta retórica e limitei-me a um leve murmúrio de simpatia, mantendo os olhos nos lutadores. O estrépito do aço contra o aço reverberava nas pedras, quase abafando as palavras de Kilmarnock. Uma vez iniciada, ele parecia incapaz de conter a sua amargura. Não, claro que não, prosseguiu. O Sullivan e o Brian e o resto dos irlandeses não arriscam nada. Se o pior vier a acontecer, podem alegar imunidade em função da sua nacionalidade. Mas nós que arriscamos bens, honra à própria vida, nós somos ignorados e tratados como soldados comuns. Cumprimentei Sua Alteza ontem e ele passou a voar por mim, o nariz empinado, como se eu tivesse cometido uma violação de etiqueta por lhe dirigir assim. Kilmarnock estava obviamente furioso e com razão, ignorando os homens que havia cortejado e seduzido a fornecer os soldados e o dinheiro para a sua aventura, Charles rejeitara-os de seguida, voltando-se para o conforto dos seus antigos conselheiros do continente, a maioria dos quais considerava a Escócia como uma região desolada e inóspita, e os seus habitantes como pouco mais que selvagens. Ouviu-se uma exclamação de surpresa de Dougal e uma sonora gargalhada de Jamie. A manga esquerda de Dougal pendia do ombro, a carne, sob ela, morena e lisa, sem a mácula de um arranhão ou gota de sangue. Vou-te pagar na mesma moeda, meu menino, disse Dougal rindo. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto. É mesmo, meu tio, retorquiu Jamie arquejante. Com o quê? Um lampejo de metal, calculado com precisão, e a bolsa do kilt de Dougal voou, tilintando pelas pedras, arrancada do seu cinto. Notei um movimento pelo canto do olho e virei o rosto repentinamente. Fergus! Chamei. Kilmarnock virou-se na mesma direção e viu Fergus. O rapaz segurava um pedaço de pau numa das mãos com uma casualidade tão fingida que chegava a ser caricata, se não fosse pela ameaça implícita. Não se preocupe, Milady Brochtuarach, disse Lord Kilmarnock após uma rápida olhadela. O meu filho sabe defender-se honrosamente, se a ocasião assim o exigir. Sorriu indulgentemente a Johnny, voltando-se de seguida de novo para os duelistas. Virei-me também, mas mantive um ouvido atento na direção de Johnny. Não que eu achasse que Fergus não tivesse uma noção de honra. Eu apenas tinha a sensação de que a noção divergia profundamente da concepção dessa virtude possuída por Lord Kilmarnock. Du Lair. Ao grito de Dougal, a luta parou de imediato. Suando copiosamente, os dois espadachins agradeceram com uma mesura os aplausos do grupo real e deram um passo em frente para aceitar as congratulações a serem apresentadas a Dom Francisco. Milord, gritou uma voz aguda vinda dos pilares. Por favor, la parábola. Jamie virou-se, franzindo a testa com interrupção. Mas depois encolheu os ombros, sorriu e voltou ao centro do pátio. La parábola era o nome que Fergus dera a um determinado truque. Com uma rápida reverência à sua alteza, Jamie pegou na espada larga, com todo o cuidado pela ponta da lâmina, inclinou-se ligeiramente e, com um tremendo impulso, lançou a arma pelo ar, girando diretamente para cima. Todos os olhos se fixaram na espada, provida de guarda-mão. A lâmina temperada brilhando ao sol, enquanto girava e girava sobre si mesma, com tal inércia que pareceu pairar no ar por um momento, antes de mergulhar em direção ao solo. A essência do truque, é claro, era arremessar a arma de modo que, ao cair, a ponta da lâmina se enterrasse no solo. O refinamento de Jamie era postar-se diretamente sob o arco de descida, dando um passo atrás, no último instante, para não se tornar carne no espeto. A espada enterrou-se no chão a seus pés, seguindo-se um ó coletivo dos espectadores. Só quando Jamie se inclinou para retirar a espada da sua bainha de relva, eu notei que havia dois espectadores a menos na plateia. Um, o senhor de Kilmarnock, de 12 anos, jazia de cara no chão, no extremo do relvado, o crescente galo na sua cabeça já evidente por entre os cabelos castanhos lisos e soltos. O segundo não se via em lado algum, mas ouvi um leve murmúrio vindo das sombras atrás de mim. Ne pétez plus haut que votre recul, dizia a voz com grande satisfação. Não soltes gases mais alto do que o teu traseiro. O tempo estava extraordinariamente quente para novembro e as omnipresentes nuvens haviam-se separado, permitindo que um fugidio sol de outono brilhasse brevemente sobre o tom cinza de Edimburgo. Eu aproveitara o calor temporário para ficar ao ar livre, ainda que por pouco tempo, e arrastava-me de joelhos pelo jardim de pedras que havia atrás da Holyrood, para grande divertimento de vários escoceses espalhados por ali, desfrutando do sol a seu próprio modo, com um jarro de uísque caseiro. "Está à caça de vermes, milady?" chamou um dos homens. "Não. Devem ser fadas, com certeza. Lagartas é que não", gracejou o outro. "Seria mais fácil para os senhores encontrarem fadas nesse jarro do que eu debaixo destas pedras", retorqui. O homem ergueu o jarro do uísque, fechou um dos olhos e espreitou de modo teatral as profundezas do recipiente. "Pois bem, desde que não haja lagartas no meu jarro", respondeu ele, tomando um grande gole. Na verdade, o que eu procurava faria tão pouco ou igual sentido para eles quanto lagartas, refleti. Afastando uma pedra alguns centímetros para o lado, para expor o líquido castanho e alaranjado na sua superfície. Uma delicada raspagem, com uma pequena faca, e vários flocos do estanho simbionte caíram na palma da minha mão, sendo transferidos com o devido cuidado para a singela lata de rapé que guardava o tesouro penosamente acumulado. Algo da atitude relativamente cosmopolita de Edimburgo entranhara-se nos escoceses das terras altas de visita. Enquanto nos remotos vilarejos das montanhas tal comportamento teria feito com que me olhassem com desconfiança, ou mesmo com franca hostilidade, ali parecia não mais que uma inofensiva excentricidade. Embora os montanheses me tratassem com grande respeito, sentia-me aliviada ao constatar que não havia medo misturado nesse sentimento. Até a minha origem inglesa era esquecida, quando sabiam quem era o meu marido. Provavelmente eu jamais iria saber mais do que o que Jamie me contara acerca das suas façanhas na batalha de Preston Pans, mas o que quer que se tivesse passado havia impressionado enormemente os escoceses, e Jamie, o ruivo, arrancava gritos e saudações sempre que se aventurava fora de Holyrood. Com efeito, um grito dos homens ali perto chamou a minha atenção naquele momento e ergui os olhos para ver o próprio Jamie, o ruivo, que caminhava pelo relvado, acenando distraidamente aos homens, enquanto examinava com atenção os aglomerados de rochas atrás do palácio. O seu rosto iluminou-se quando me viu e atravessou a relva até ao local onde eu estava ajoelhada no jardim de pedras. "Ah, estás aí, minha querida", disse ele. "Podes acompanhar-me por um momento? Traz a tua cestinha, se quiseres." Pus-me de pé com uma certa dificuldade, batendo no meu vestido à altura dos joelhos para tirar a erva seca, e lancei a faca dentro da cesta. "Muito bem, e onde vamos?" Callum mandou um recado dizendo querer conversar connosco, com nós os dois juntos. "Onde?" perguntei, alongando os passos para acompanhar as longas passadas de Jamie pelo caminho de descida. "Na igreja de Canongate." Isso era interessante. O que quer que Callum nos quisesse dizer, não queria, obviamente, que o facto de ter conversado connosco em particular se tornasse conhecido. Nem Jamie o queria. Daí a cesta. Passando de braço dado pelo portão, a minha cesta fornecia uma desculpa evidente para nos aventurarmos por Royal Mile, quer fosse para trazer compras para casa, quer para distribuir remédios aos homens e às suas famílias que estavam aquartelados nos becos e ruelas de Edimburgo. Edimburgo subia por encostas íngremes a partir da sua única rua principal. Holyrood assentava dignamente no sopé, a abóbada rangente da abadia a seu lado, conferindo-lhe um ar espúrio de piedosa segurança. O palácio ignorava altivamente a presença hostil do castelo de Edimburgo, empoleirado no alto da colina rochosa acima da cidade. Entre as duas fortalezas, a Royal Mile subia num ângulo aproximado de 45 graus. Arfando, afogueada, ao lado de Jamie, perguntei-me como Colin Mackenzie conseguira cobrir os 400 metros de subida de calçada de pedra do palácio até à igreja. encontramos Callum no pátio do templo, sentado num banco de pedra, onde o sol do fim da tarde lhe podia aquecer as costas. A bengala de abrunheiro jazia no banco a seu lado, e as pernas curtas, arqueadas, balançavam a alguns centímetros do chão. Com os ombros curvados e a cabeça pensativamente baixa, à distância parecia um gnomo, um habitante natural daquele jardim de pedra, feito pelo homem com as suas pedras inclinadas e líquenes rastejantes. Avistei uma espécie de excelente qualidade numa reentrância na rocha curtida pelo tempo, mas achei melhor não parar. A erva abafava o ruído dos nossos passos, mas Callum ergueu a cabeça quando ainda nos encontrávamos uma certa distância. Pelo menos, nada havia de errado com os seus sentidos. A sombra sob uma tilha próxima moveu-se ligeiramente à nossa aproximação. Nada havia de errado com os sentidos de Angus Moore, tão pouco. Satisfeito com a nossa identidade, o corpulento criado retomou a sua silenciosa guarda, tornando-se novamente parte da paisagem. Callum cumprimentou-nos com um sinal de cabeça e indicou o lugar a seu lado para que nos sentássemos. De perto, não havia qualquer sugestão de gnomo, apesar do corpo deformado. Cara a cara, via-se apenas o homem.